Parte 17. O Dr. J. Ruffin clinicava no centro da cidade, numa casa com um pequeno jardim. Um discreto letreiro ao lado do portão exibia seu nome e seus títulos. Docteur en médecine, PhD, psiquiatra. O Conde Lecter e Lady Murazak sentavam-se na sala de espera em meio aos pacientes do doutor, alguns dos quais tinham dificuldade de permanecer sentados quietos. O consultório era bastante vitoriano, com duas poltronas em lados opostos da lareira, uma chaise longue com acabamento franjado, e mais perto das janelas, uma mesa de exame e um esterilizador de aço inoxidável. O Dr. Ruffin, barbudo e de meia-idade, e Hannibal, sentado em uma das poltronas, o doutor falando para ele numa voz baixa e agradável. Hannibal, enquanto você observa o metrônomo oscilar e ouve o som de minha voz, você entrará num estado que chamamos de sono acordado. Não vou pedir-lhe para falar, mas quero que tente emitir um som vocal para indicar sim ou não. Você tem uma sensação de paz, de deixar-se levar. Numa mesa entre os dois, o pêndulo de um metrônomo tiquetaqueante ia e voltava. Um relógio pintado com símbolos zodiacais e querubins tiquetaqueava na cornija da lareira. Enquanto o Dr. Ruffin falava, Hannibal contava as batidas do metrônomo contra as do relógio. Elas entravam e saíam da fase. Hannibal imaginou-se contando os intervalos de entrada e saída da fase e medindo o pêndulo oscilante do metrônomo. Ele poderia calcular a extensão do pêndulo invisível dentro do relógio. Decidiu que sim, enquanto o Dr. Ruffin falava. Um som com sua boca, Hannibal. Qualquer som. Hannibal, os olhos obedientemente fixos no metrônomo, fez um som baixo de peido ao expelir ar entre sua língua e o lábio inferior. Está muito bom. Disse o Dr. Ruffin. Você permanece calmo no estado de sono acordado. E que som poderíamos usar para não? Não, Hannibal, não. Hannibal produziu um som alto de peido ao tomar o lábio inferior entre os dentes e expelir ar de sua bochecha passando por sua gengiva superior. Isto é comunicação, Hannibal. E você pode fazê-lo. Acha que podemos ir em frente agora, eu e você juntos? A afirmativa de Hannibal foi alta o bastante para ser ouvida na sala de espera, onde pacientes trocaram olhares ansiosos. O Conde Lecter chegou a cruzar suas pernas e pigarrear, e os adoráveis olhos de Lady Murazak se voltaram lentamente para o teto. O homem com cara de esquilo disse: Não fui eu. Hannibal. Sei que seu sono é frequentemente perturbado, disse o Dr. Ruffin. Permanecendo calmo agora no estado de sono acordado, pode me dizer alguma das coisas que vê nos sonhos? Hannibal, contando os tic-tacs, fez o Dr. Ruffin olhar pensativo. O relógio usava o algarismo romano 4 no mostrador, em vez de 4, com 4 pauzinhos, para ficar em simetria com o 8 do outro lado. Hannibal imaginou se isto significava que ele tinha badalo romano. Dois carrilhões, um significando 5 e outro significando 1. O doutor entregou-lhe um bloco. Poderia talvez escrever algo sobre o que vê? Você chama o nome de sua irmã. Você a vê? Hannibal assentiu. No castelo Lecter, alguns dos relógios tinham badalos romanos e outros não, mas todos os de badalo romano possuíam o 4 em romano em vez do 4 de pauzinho. Quando o Sr. Jacob abriu um relógio e explicou o escapo, contou sobre Knib e seus primeiros relógios com badalo romano. Seria bom visitar na sua mente o salão dos relógios para examinar o escapo. Ele pensou em ir lá imediatamente, mas seria uma longa espera para o Dr. Ruffin. Hannibal, Hannibal. Quando pensa na última vez em que viu sua irmã, conseguiria escrever sobre o que você vê? Escreveria o que imagina que vê? Hannibal escreveu sem olhar para o bloco. contando tanto as batidas do metrônomo quanto as do relógio ao mesmo tempo. Olhando para o bloco, o Dr. Rufin pareceu encorajado. Você vê seus dentes de bebê? Apenas seus dentes de bebê? Onde você os vê, Hannibal? Hannibal estendeu o braço e parou o pêndulo. Considerou seu comprimento e a posição do peso contra uma escala no metrônomo. Escreveu no bloco. Numa latrina, doutor. Posso abrir a parte de trás do relógio? Hannibal esperava lá fora com os outros pacientes. Foi você, não eu, disse o paciente com cara de esquilo. Você bem que poderia admitir. Tem chicletes aí? Tentei perguntar-lhe mais sobre a irmã, mas ele se fechou, disse o Dr. Rufan. O conde estava de pé atrás da cadeira de Lady Murasaki na sala de exame. Para ser franco, ele é completamente obscuro para mim. Examinei-o e fisicamente ele está bem. Encontrei cicatrizes no seu couro cabeludo, mas nenhuma evidência de fratura depressível. Mas eu imaginaria que os hemisférios de seu cérebro podem estar atuando de modo independente, como acontece em alguns casos de traumatismo craniano, em que a comunicação entre os hemisférios fica comprometida. Ele segue vários rumos de raciocínio ao mesmo tempo, sem distração de nenhum, e um dos rumos é sempre para seu próprio divertimento. A cicatriz no seu pescoço é a marca de uma corrente congelada na pele. Já vi outras assim, só que depois da guerra, quando os campos de concentração foram abertos. Ele não contará o que aconteceu com a irmã. Acho que ele sabe, quer se dê conta ou não, e aí é que mora o perigo. A mente recorda o que pode na sua própria velocidade. Ele se lembrará quando puder suportar. Eu não o forçaria, e é inútil tentar hipnotizá-lo. Se ele se lembrar rápido demais, poderia congelar por dentro para sempre para fugir da dor. Vocês o manterão em sua casa? Sim. Ambos responderam prontamente. Rufin assentiu. Introduzam-no na família tanto quanto possam. Enquanto emerge, ele se tornará mais ligado a vocês do que imagino. Parte 18. O alto verão francês, uma névoa de pólen na superfície do Essonne e patos nos juncos. Hannibal ainda não falava, mas já dormia sem sonhos e tinha o apetite de um garoto de 13 anos em crescimento. Seu tio Robert Lecter era mais caloroso e menos reservado do que seu pai tinha sido. Ele possuía uma espécie de irresponsabilidade de artista que havia resistido e combinado com a irresponsabilidade da idade. Havia uma passagem no telhado onde se podia caminhar. O pólen se juntara nas depressões do telhado, dourando o limo e paraquedas de teias de aranhas eram carregados pelo vento. Eles podiam ver a curva prateada do rio através das árvores. O conde era alto e parecia um pássaro. Sua pele era parda na boa luz do telhado. Suas mãos no parapeito eram magras, mas pareciam as mãos do pai de Hannibal. Nossa família é um tanto em comum, Hannibal, disse ele. Aprendemos isso cedo, espero que você já saiba. Você se tornará mais à vontade com isso nos próximos anos se o incomodar agora. Você perdeu sua família e seu lar, mas tem a mim e tem Shiba. Ela não é maravilhosa? O pai dela levou-a a uma exposição minha no Museu Metropolitano de Tóquio, 25 anos atrás. Eu nunca tinha visto uma criança tão linda. 15 anos depois, quando ele se tornou embaixador na França, ela veio também. Não pude acreditar na minha sorte e apareci na embaixada imediatamente, anunciando minha intenção de converter-me ao shintoísmo. Ele disse que minha religião não estava entre suas principais preocupações. Ele nunca me aprovou, mas gosta de minhas pinturas. Pinturas. Venha, este é meu estúdio. Era uma grande sala caiada de branco no último andar do castelo. Pinturas em andamento permaneciam nos cavaletes e a maioria apoiava-se contra as paredes. Uma chaise longue assentava-se numa plataforma baixa, e ao lado dela, num mancebo, havia um kimono. Uma tela coberta se assentava num cavalete próximo. Passaram para uma sala adjacente, onde um grande cavalete sustentava um bloco em branco, carvão e alguns tubos de tinta. Fiz um espaço aqui para você, seu próprio estúdio, disse o conde. Você pode encontrar alívio aqui, Hannibal. Quando sentir que pode explodir, faça desenhos. Pinte. Grandes movimentos do braço, um monte de cor. Não tente manter um foco ou usar de artimanhas enquanto desenha. Você obterá artimanhas o bastante de Shiba. Ele olhou além das árvores para o rio. Verei você no almoço. Peça a Madame Brigitte para arranjar-lhe um chapéu. Iremos remar no fim da tarde. Depois de suas lições. Depois que o conde o deixou, Hannibal não foi imediatamente para seu cavalete. Ele vagueou pelo estúdio olhando para as obras em andamento do tio. Pôs sua mão na chaise, tocou o kimono em seu gancho e o levou ao rosto. Ficou ali parado diante do cavalete coberto e levantou o pano. O conde estava pintando um nu de Lady Murasaki na chaise longue. O quadro penetrou nos olhos arregalados de Hannibal. Pontos de luz dançavam em suas pupilas, como pirilampos reluzindo na noite. O outono estava chegando e Lady Murasaki organizava ceias no gramado, onde podiam ver a lua da colheita e ouvir os insetos outonais. Eles esperavam pela ascensão da lua. Shio tocando o alaúde no escuro, quando os grilos davam uma chance. Com apenas o rugir da seda e um perfume a guiá-lo, Hannibal sempre sabia exatamente onde Lady Murasaki estava. Os grilos franceses não se comparavam ao soberbo cricrilar dos grilos do Japão. O Zuzumushi, explicou-lhe o conde. O conde escrevera para o Japão inúmeras vezes antes da guerra para obter grilos Suzumushi para Lady Murasaki, mas nenhum deles sobrevivera à viagem e ele nunca contou para ela. Nas noites paradas, quando o ar está úmido após uma chuva, eles se distraíam com um jogo de identificação de aroma. Hannibal queimando uma variedade de cascas de árvore e incenso sobre uma lasca de mica para Shio identificar. Lady Murasaki tocava o koto nessas ocasiões, de forma que Shio podia se concentrar, sua professora às vezes fornecendo-lhe sugestões de um repertório que Hannibal não podia acompanhar. Ele foi enviado para ser monitor das turmas na escola da aldeia, e foi objeto de curiosidade porque não podia falar. No seu segundo dia, um valentão mais velho cuspiu no cabelo de um garoto menor da primeira série, e Hannibal quebrou o cóccix e o nariz do cuspidor. Ele foi mandado para casa, sua expressão inalterável no caminho. Em vez disso, Shio lhe dava aulas em casa. Ela havia sido prometida há anos ao filho de uma família diplomática no Japão e agora, aos 13, estava aprendendo com Lady Murasaki as aptidões de que necessitaria. A instrução era muito diferente daquela do Sr. Jakov, mas os temas tinham uma beleza peculiar, como a matemática do Sr. Jakov, e Hannibal os achava fascinantes. De pé, junto à boa luz das janelas do seu salão, Lady Murasaki ensinava caligrafia, pintando sobre as folhas do jornal diário, e podia obter efeitos notavelmente delicados com um pincel largo. Aqui estava o símbolo para a eternidade, uma forma triangular agradável de contemplar. Debaixo deste gracioso símbolo, a manchete no jornal dizia: Médicos iniciados em Nuremberg. Este exercício é chamado Eternidade em 8 pinceladas, disse ela. Tente. No fim da aula, Lady Murasaki e Shio dobravam uma garça em origami, que mais tarde colocariam sobre o altar no sótão. Hannibal pegou um pedaço de papel de origami para fazer uma garça. O olhar indagador de Shio para Lady Murasaki o fez sentir-se como um intruso por um momento. Lady Murasaki entregou-lhe uma tesoura. Mais tarde corrigiria Shio pelo lápis, que não poderia ser permitido num ambiente diplomático. Shio tem uma prima em Hiroshima chamada Sadako, explicou Lady Murasaki. Ela está morrendo de envenenamento por radiação. Sadako acredita que se fizer 1000 garças de papel origami, ela vai sobreviver. Sua energia é limitada, e nós a ajudamos a cada dia a fazer garças de papel. Sejam as garças curativas ou não, enquanto as fazemos, ela permanece em nossos pensamentos, junto com os outros em cada lugar envenenado pela guerra. Você poderia fazer garças para nós, Hannibal, e nós a faríamos para você. Vamos fazer garças juntos para Sadako. Parte 19. Às quintas-feiras, a aldeia tinha uma boa feira livre em volta da fonte da estátua do Marechal Foch. Havia ao vento o odor de vinagre da barraca de Pickles, e os peixes e crustáceos sobre leitos de alga marinha traziam o cheiro do oceano. Uns poucos rádios tocavam melodias conflitantes. O tocador de realejo e seu macaco, libertados após o café da manhã da sua frequente hospedagem na cadeia, executaram Sous le Pont de Paris, à exaustão, até que alguém deu-lhes um copo de vinho e um pé de moleque, respectivamente. O tocador de realejo bebeu o vinho de um gole só e confiscou metade do pé de moleque, o macaco notando com seus olhos espertos em que bolso seu dono guardou a guloseima. Dois gendarmes deram ao músico as habituais admoestações fúteis e foram para a barraca de pastéis. O objetivo de Lady Murasaki era a Legumes Bulot, a melhor barraca de vegetais, para obter aipo, o preferido do conde, e que costumava acabar cedo. Hannibal seguia atrás dela carregando um cesto. Parou para observar enquanto um queijeiro azeitava uma extensa corda de piano e a usava para cortar uma enorme peça de queijo grana. O queijeiro deu-lhe uma fatia e pediu-lhe que o recomendasse à madame. Lady Murasaki não viu quaisquer aipos expostos, e antes que tivesse a chance de perguntar, o senhor Buló dos Vegetais trouxe um cesto de aipos de debaixo da banca. Madame, estes são tão especiais que eu não permitiria que o sol os tocasse. Esperando sua chegada, eu os cobri com este pano umedecido, não com água, mas com o orvalho da horta. Em frente à barraca do verdureiro, Paul Momond sentava-se com seu avental ensanguentado a um cepo de açougueiro, limpando galinhas, jogando as vísceras num balde e dividindo moelas e fígados entre duas tigelas. O açougueiro era um homem grande e carnudo, com uma tatuagem no antebraço, uma cereja com a legenda: Voici la mienne, ou est-ce la tienne? O vermelho da cereja tinha ficado mais pálido que o sangue nas suas mãos. O irmão de Paul, açougueiro mais indicado para lidar com o público, trabalhava sobre o letreiro Mormon de Carne Noble. O irmão de Paul trouxe-lhe um ganso para limpar. Paul serviu-se de uma bebida da garrafa ao lado dele e limpou o rosto com a mão ensangrenta, deixando sangue e penas nas suas bochechas. Vá devagar, Paul, disse seu irmão. Temos um longo dia pela frente. Por que você não depena a porra do ganso? Acho que você é melhor para depenar do que para trepar, disse Paul açougueiro, para seu intenso divertimento. Hannibal estava olhando para uma cabeça de porco no mostruário quando ouviu a voz de Paul. Ei, japonesa! E a voz de Bullet dos Vegetais. Por favor, monsieur. Isto é inaceitável. E Paul de novo. Ei, japonesa! Me diga, é verdade que a xoxota de vocês é enviesada? Com um pequeno tufo de pelos retos como uma explosão? Hannibal viu Paul então, seu rosto enodado de sangue e penas, tal como os olhos azuis, devorando uma pele de pássaro. Paul virou-se para o irmão agora. Eu lhe digo, tive uma japa em Marseille, uma vez, que podia tomar todo o seu... O pernil de carneiro que se esmagou na cara de Paul arremessou-o para trás num derramamento de vísceras de aves. Hannibal em cima dele, o pernil subindo e descendo até que escapuliu da mão de Hannibal. O garoto procurando atrás de si a faca sobre o cepo. Não a encontrando, encheu a mão de vísceras de galinha e amassou-as no rosto de Paul, o açougueiro golpeando-o com suas enormes mãos sujas de sangue. O irmão de Paul chutou Hannibal na nuca. Pegou um osso de vitelo do balcão. Lady Murasaki, invadindo a barraca, o empurrou e depois gritou. Kiai! Lady Murasaki segurou uma grande faca de açougueiro contra a garganta do irmão de Paul, exatamente onde ele sangraria como um porco, e disse: Fiquem perfeitamente imóveis, monsieur. Eles congelaram por um longo momento, os apitos da polícia chegando, as mãos enormes de Paul em volta da garganta de Hannibal, e o olho de seu irmão se repuxando para o lado em que o aço tocava seu pescoço. Hannibal tateando a mesa. Os dois gendarmes, escorregando nas vísceras, separaram Paul Açougueiro e Hannibal, um deles tirando o garoto de cima do açougueiro, erguendo-o do chão e colocando-o do outro do lado da barraca. A voz de Hannibal estava enferrujada pelo desuso, mas o açougueiro o entendeu. Ele disse animal, muito calmamente. Soou como taxonomia em vez de insulto. O posto policial ficava em frente à praça, um sargento atrás do balcão. O comandante dos gendarmes estava hoje em trajes civis, um amarrotado terno tropical. Tinha seus 50 anos e estava cansado da guerra. No seu gabinete ofereceu cadeiras a Lady Murasaki e Hannibal, e ele próprio também se sentou. Sua mesa estava vazia, a não ser por uma bandeja de cinzano e um frasco do remédio estomacal Clansoflat. Ofereceu um cigarro a Lady Murasaki. Ela recusou. Os dois gendarmes da feira bateram e entraram. Ficaram de pé contra a parede, examinando Lady Murasaki de esguelha. Alguém aqui atacou vocês ou ofereceu resistência? Perguntou o comandante aos policiais. Não, senhor. Ele fez sinal para que eles dessem continuidade ao depoimento. O gendarme mais velho consultou seu caderno de anotações. O verdureiro Bullock declarou que o açougueiro tornou-se inconveniente e estava tentando pegar uma faca, gritando que ia matar todo mundo, inclusive as freiras na igreja. O comandante revirou os olhos para o teto, clamando por paciência. O açougueiro foi partidário de Vichy e é muito odiado, como provavelmente já sabem, disse ele. Cuidarei dele. Lamento pelo insulto que sofreu, Lady Murasaki. E você, meu jovem, se vir esta dama ofendida novamente, quero que venha me procurar, entendeu? Hannibal assentiu. Não terei ninguém atacado nesta aldeia, a não ser por mim mesmo. O comandante levantou-se e ficou de pé atrás do garoto. Desculpe-nos, madame. E você, Hannibal, venha comigo. Lady Murasaki ergueu a vista para o policial. Ele balançou levemente a cabeça. O comandante levou Hannibal para os fundos do posto policial, onde havia duas celas, uma ocupada por um bêbado adormecido, a outra recém-evacuada pelo tocador de realejo e seu macaco, cuja tigela de água permanecia no chão. Fique parado aqui. Hannibal parou no meio da cela. O comandante fechou a porta da cela com um clangor que fez o bêbado se agitar e resmungar. Olhe para o chão. Vê como as tábuas estão manchadas e encolhidas? Elas são banhadas com lágrimas. Experimente a porta. Faça isto. Verá que ela não se abrirá desse lado. Temperamento forte é um dom útil, mas perigoso. Use o bom senso e nunca ocupará uma cela como esta. Nunca dou mais de uma chance. Esta é a sua. Mas não repita o que fez. Não bata em mais ninguém com carne. O comandante acompanhou Lady Murasaki e Hannibal até o carro deles. Quando Hannibal entrou, Lady Murasaki teve um momento a sós com o policial. Comandante, não quero que meu marido saiba. O Dr. Ruffin pode lhe dizer a razão. Ele assentiu. Se o conde ficar sabendo e me perguntar, direi que foi uma briga de bêbados e que aconteceu de o garoto estar no meio. Sinto muito se o conde não está bem. Afora isso, ele é o mais afortunado dos homens. Era possível que o conde, em seu isolamento no castelo, jamais ouvisse falar do incidente. Mas à noitinha, enquanto fumava um charuto, o chofer Serge voltou da aldeia com os jornais vespertinos e o chamou à parte. A feira das sextas-feiras era em Villiers, a 16 quilômetros de distância. O conde, grisalho e insone, desceu do carro enquanto Paul Açougueiro carregava a carcaça de um cordeiro para sua barraca. A bengala do conde acertou Paul no lábio superior. O conde investiu contra ele, agredindo-o com a bengala. Pedaço de merda! Você insultou minha esposa! Paul deixou cair o cordeiro e empurrou Lecter duramente, a frágil silhueta do conde voando de costas contra um balcão. O conde investiu de novo, brandindo sua bengala, e então parou, um ar de surpresa no rosto. Ergueu as mãos a meio caminho do colete e caiu de cara no chão da barraca do açougueiro. Parte 20. Irritado com o tom lamuriento e gemido dos hinos e a absurda lenga-lenga do funeral, Hannibal Lecter, 13 anos e o último de sua linhagem, ficou ao lado de Lady Murasaki e Shio na porta da igreja, apertando mãos absortamente na fila de condolências, as mulheres descobrindo as cabeças tão logo deixavam a igreja. Por causa do preconceito de pós-guerra contra mantilhas. Lady Murasaki dando respostas gentis e corretas. A percepção que Hannibal teve do cansaço dela o tirou de dentro de si mesmo, e ele descobriu que estava falando o que não teria de falar, sua voz reencontrada degenerando rapidamente para um coaxá. Se Lady Murasaki ficou surpresa ao ouvi-lo, não o demonstrou, mas pegou-lhe a mão e apertou-a firme enquanto estendia a outra mão para o seguinte na fila de pêsames. Um bando de repórteres da imprensa de Paris e de agências de notícias estava presente para cobrir o funeral de um artista de vulto que os evitava em vida. Lady Murasaki não tinha nada a dizer a eles. Na tarde deste dia interminável, o advogado do conde foi ao castelo acompanhado de um funcionário da Receita. Lady Murasaki serviu-lhe chá. Madame, hesito em me intrometer no seu pesar, disse o funcionário da Receita. Mas quero assegurar-lhe de que terá tempo de sobra para fazer outros arranjos antes que o castelo vá a leilão para quitar imposto de transmissão causa-mortes. Gostaria que pudéssemos aceitar o prêmio do seguro de vida, mas como sua posição de residente na França entrará agora em questão, isto é impossível. A noite chegou, afinal. Hannibal conduziu Lady Murasaki até a porta do quarto dela. E Shio improvisou um catre para dormir ali com ela. Hannibal deitou acordado no seu quarto por longo tempo, e quando o sono chegou, veio acompanhado de sonhos. O rosto sujo de sangue e penas de olhos azuis se refez no rosto de Paul Açougueiro, e mais uma vez. Hannibal acordou no escuro e isso não parou. Os rostos como hologramas no teto. Agora que já podia falar, ele não gritou. Levantou-se e subiu em silêncio as escadas para o estúdio do conde. Hannibal acendeu os candelabros de ambos os lados do cavalete. Os retratos nas paredes, acabados e inacabados, haviam adquirido presença com a partida do seu autor. Hannibal sentiu as pinturas forcejando em direção ao espírito do conde, como se pudessem encontrá-lo respirando. Os pincéis limpos de seu tio repousavam numa lata, suas peças de giz e carvão nas bandejas sulcadas. A pintura de Lady Murasaki se fora, e ela havia também tirado seu kimono do gancho. Hannibal começou a desenhar com grandes movimentos do braço, como se o conde o estivesse orientando, tentando deixar ir, dando grandes pinceladas diagonais pelo papel de jornal, chicotadas de cor. Não funcionou. Quando a madrugada chegou, ele parou de forçar, desistiu e simplesmente observou o que sua mão lhe revelou. Parte 21. Hannibal sentava-se em um toco numa clareira, ao lado do rio, dedilhando o alaúde e observando uma teia de aranha. A aranha era uma esplêndida tecedora amarela e preta. A teia vibrava enquanto a aranha trabalhava. A aranha parecia excitada pelo alaúde, correndo para várias partes da sua teia para verificar se havia prisioneiros enquanto Hannibal dedilhava as cordas. Ele podia chegar perto da canção japonesa, mas ainda vacilava. Pensou na agradável voz de contralto de Lady Murasaki, falando inglês, com suas ocasionais notas incidentais fora da escala ocidental. Ele dedilhou mais perto da teia e depois mais distante. Um besouro em voo lento bateu na teia e a aranha correu para pegá-lo. O ar estava parado e quente, o rio perfeitamente tranquilo. Perto das margens, baratas d'água corriam pela superfície e libélulas disparavam sobre os juncos. Paul Açougueiro remava seu pequeno bote com uma das mãos e deixou-o à deriva perto dos salgueiros, pendentes sobre a margem. Os grilos cricrilavam na cesta de iscas de Paul, atraindo uma mosca de olhos vermelhos, que voou da mão de Paul enquanto ele pegava um grilo e o colocava no seu anzol. Lançou-o na água sob os salgueiros e, tão logo ele afundou, seu caniço ganhou vida. Paul retirou o peixe e o colocou junto com os outros na fieira estendida sobre o costado do bote. Ocupado com o peixe, ele apenas entreouvia um dedilhar de cordas no ar. Sugou o sangue de peixe em seu polegar e remou até um pequeno pier na margem em que seu caminhão estava estacionado. Usou o banco tosco no pier para limpar o peixe maior e colocá-lo numa sacola de lona com gelo. Os outros peixes ainda estavam vivos na fieira na água. Eles puxavam a corrente sob o pier numa tentativa de se ocultar. Um tangido no ar, uma melodia fragmentada de algum lugar distante da França. Paul olhou para o caminhão como se pudesse ser um barulho mecânico. Subiu a margem, ainda carregando o facão de limpar peixe, e examinou o caminhão. Verificou a antena e os pneus. Certificou-se de que as portas estavam trancadas. Novamente o tangido, uma progressão de notas. Paul seguiu o som, contornando alguns arbustos na pequena clareira. Onde descobriu Hannibal sentado no toco dedilhando o alaúde japonês, seu estojo apoiado numa motocicleta. Ao lado dele estava um bloco de desenho. Paul voltou imediatamente ao caminhão e procurou vestígios de açúcar perto da tampa do tanque de combustível. Hannibal não ergueu a vista do alaúde até que o açougueiro retornou e parou diante dele. Paul Momond, carnes nobres, disse Hannibal. Ele estava vivenciando uma acuidade de visão, com orlas de vermelho refratado como gelo numa janela ou à borda de uma lente. Você começou a falar, seu mudinho escroto. Se mijou no meu distribuidor, vou arrancar a porra de sua cabeça. Não tem nenhum gendarme para protegê-lo aqui. Nem para proteger você? Disse Hannibal e dedilhou várias notas. O que você fez é imperdoável. Hannibal depositou o alaúde e pegou seu bloco de desenho. Erguendo a vista para Paul, ele usou o dedo mindinho para fazer um pequeno ajuste no bloco. Ele virou a página e se levantou. Estendeu uma página em branco para Paul. Você deve desculpas por escrito a uma certa dama. Paul tinha um pequeno... Tinha um cheiro desagradável para ele. De sebo e cabelo sujo. Garoto, você é louco de ter vindo aqui. Escreva aí que você lamenta, que se deu conta de ser desprezível e que nunca mais olhará para ela ou lhe dirigirá a palavra na feira. Pedi desculpas à japonesa? Porriu. A primeira coisa que farei é jogá-lo no rio e dar-lhe uma enxaguada. Ele pôs sua mão na faca. Depois talvez rasgue suas calças e meta alguma coisa onde você não quer. Ele veio então na direção de Hannibal, o garoto recuando para sua motocicleta e o estojo do alaúde. Hannibal parou. Você perguntou sobre a xoxota dela, creio. Especulou que segue em qual direção? Ela é sua mãe? A xoxota japonesa segue enviesada. Você deveria foder a japonesinha e descobrir. Paul atacou rápido, suas grandes mãos erguidas para trucidar. Num único movimento, Hannibal sacou a espada curva do estojo do alaúde e cortou Paul ao longo da barriga. Enviesada assim? O grito do açougueiro agitou as árvores, e os pássaros voaram às pressas. Paul colocou as mãos em si mesmo e elas voltaram cobertas de sangue espesso. Olhou para baixo para o ferimento e tentou recompor-se, os intestinos vazando em suas mãos, escapando dele. Hannibal deu um passo para o lado e cortou Paul nos rins. Ou mais tangencial à espinha. rodopiando a espada para fazer um X em Paul, os olhos do açougueiro regalados em choque, ele tentando correr. Acertou agora a clavícula, um silvo arterial que salpicou o rosto de Hannibal. Os dois golpes seguintes cortaram seus tendões e ele caiu aleijado e mugindo como um bezerro. Paul sentou-se apoiado contra o toco. Ele não podia erguer os braços. Hannibal encarava. Gostaria de ver meu desenho? Ele mostra o bloco. O desenho é a cabeça de Paul açougueiro numa travessa com um nome etiquetado em seu cabelo. A etiqueta diz: Paul Mormont. Carnes nobres. A visão de Paul começa a escurecer. Hannibal gira a espada e para Paul tudo fica oblíquo por um instante, antes de perder a pressão do sangue e advir a escuridão. Na sua própria escuridão, Hannibal ouve a voz de Misha enquanto o cisne está vindo, e ela diz em voz alta: Oh, Hannibal! A tarde escureceu. Hannibal permaneceu bem no crepúsculo, seus olhos fechados, apoiado no toco no qual repousava a cabeça do açougueiro. Ele abriu os olhos e sentou-se por longos minutos. Por fim, se levantou e foi até o cais. A fieira de peixes era perfeita, de corrente fina, e a visão dela o fez cocar a cicatriz em volta do pescoço. Os peixes no encordoado ainda estavam vivos. Ele molhou sua mão antes de tocá-los, soltando-os um por um. Vão, disse ele. Vão. E atirou a corrente vazia bem longe na água. Ele também libertou os grilos. Vão, vão, disse a eles. Olhou para o peixe grande já limpo na sacola de lona e isto aguçou seu apetite. Salivou. Parte 22. A morte violenta de Paul Açougueiro não foi nenhuma tragédia para muitos dos aldeões, cujo prefeito e vários vereadores tinham sido fuzilados pelos nazistas como represália pela atividade da Résistance durante a ocupação. A maior parte do corpo de Paul jazia numa mesa de zinco na sala de embalsamento na Pompe Fúnebre, Roger, onde ele havia substituído o Conde Lecter sobre a laje. À noitinha, um Citroën preto estacionou junto à agência funerária. Um gendarme, postado em frente, apressou-se em abrir a porta do carro. Boa noite, inspetor. O homem que saltou tinha seus 40 anos, elegante num terno. Retribuiu a pronta saudação do gendarme com um aceno de cabeça amigável. Virou-se para o carro e falou para o motorista e outro policial no banco traseiro. Levem as caixas para a delegacia. Um inspetor encontrou o dono da funerária, Monsieur Roger, e o chefe de polícia na sala de embalsamento. Todas as torneiras, mangueiras e utensílios esmaltados com suprimentos em caixas cobertas de vidro. O chefe de polícia ficou radiante ao ver o policial de Paris. Inspetor Pupil, estou feliz por ter podido vir. Não deve se lembrar de mim, mas... O inspetor avaliou o chefe de polícia. Claro que me lembro. Comandante Balmain, você entregou o Deray a Nuremberg e sentou-se atrás dele no julgamento. Vi que trouxe a prova. É uma honra, senhor. O que temos? O assistente do agente funerário, Laurent, puxou o lençol. O corpo de Paul Açougueiro ainda estava vestido, compridas listras de vermelho em diagonal através dele, onde a roupa não estava ensopada com sangue. Faltava a cabeça. Paul Mormont, ou boa parte dele, disse o chefe de polícia. Isso é o dossiê dele? Pupil assentiu. Curto e feio. Ele embarcou os judeus em Orléans. O inspetor examinou o cadáver. Andou em volta dele, pegou mão e braço de Paul, sua grosseira tatuagem mais brilhante agora em contraste com sua lividez. Comentou desligadamente, como se para si mesmo. Ele tem ferimentos defensivos nas mãos, mas as lesões nos nós dos dedos já tem alguns dias. Ele brigou recentemente. E com frequência, disse o funerário. O assistente Lohan se intrometeu. No último sábado, ele teve uma briga de bar e quebrou os dentes de um homem e de uma garota. Lohan sacudiu a cabeça para ilustrar a força dos golpes, o penteado Pompadour balançando em seu pequeno crânio. Uma lista, por favor, de seus desafetos recentes, disse o inspetor. Ele inclinou-se sobre o cadáver, farejando. Vocês não fizeram nada neste corpo, Monsieur Roger. Não, Monsieur. O chefe de polícia me proibiu especificamente de... O inspetor Pupil o chamou até a mesa. Lohan veio junto. Este é o cheiro de alguma coisa que usa aqui? Tem cheiro de cianureto, disse Roger. Ele foi envenenado primeiro. Cianureto tem cheiro de amêndoa queimada, replicou Pupil. Cheira também como remédio para dor de dente, disse Lohan, inconscientemente esfregando sua mandíbula. O funerário virou-se para seu assistente. Cretino, está vendo os dentes dele aqui? Já sei. Óleo de cravo da Índia, disse o inspetor Pupil. Comandante, poderíamos ter a presença do farmacêutico com seus livros? Sob orientação do chefe, Hannibal assou o esplêndido peixe com suas escamas com ervas numa crosta de sal marinho da Bretanha e agora o retirou do forno. A crosta se rompeu à batida firme com as costas da faca do chefe e se desfez, as escamas vindo junto com ela, e a cozinha foi tomada por um aroma maravilhoso. Veja bem, Hannibal, disse o chefe. Os melhores nacos do peixe são aqueles próximos à cabeça. Isso é verdade com muitas criaturas. Quando for cortar a mesa, dê um pedaço desse para a madame e o outro para o convidado de honra. Claro que, se estiver trabalhando na cozinha, você mesmo as come. Serge entrou, carregando compras do mercado. Começou a desempacotá-las. Por trás de Serge, Lady Murasaki entrou silenciosamente na cozinha. Encontrei Lohan no Petit Zinc, anunciou Serge. Ainda não encontraram a maldita cabeça feia do açougueiro. Ele disse que o corpo cheirava, vejam só, a óleo de cravo da Índia, essa coisa para dor de dente. Ele disse... Hannibal viu Lady Murasaki e interrompeu Serge. A senhora realmente devia comer alguma coisa, madame. Este peixe vai ficar delicioso. E eu trouxe sorvete de pêssego fresco, disse Serge. Lady Murasaki fitou os olhos de Hannibal por um longo momento. Ele sorriu para ela, perfeitamente calmo. Pêssego, disse ele. Parte 23. Meia-noite, Lady Murasaki deitada em sua cama. A janela estava aberta para uma suave brisa que carregava a fragrância de uma mimosa brotando num canto do pátio abaixo. Ela afastou as cobertas para sentir o ar em movimento nos seus braços e pés. Seus olhos estavam abertos olhando para o teto escuro, e pôde ouvir os minúsculos estalidos quando piscava os olhos. Lá embaixo, no pátio, a velha cadela Mastim se agitava no sono, suas narinas abertas enquanto ela tomava um bocado de ar. Umas poucas rugas apareceram em sua testa e a cadela relaxou de novo para sonhos agradáveis de uma caça e sangue em sua boca. Acima, Lady Murasaki no escuro, o piso do sótão crepitou. Peso sobre as tábuas, não um guincho de um camundongo. Lady Murasaki inspirou profundamente e pousou os pés no frio piso de pedra do quarto. Vestiu seu kimono leve e ajeitou o cabelo. Recolheu flores de um vaso no vestíbulo e, carregando um castiçal, subiu as escadas para o sótão. A máscara entalhada na porta do sótão sorria para ela. Lady Murasaki se impertigou. Pôs a mão na face entalhada e empurrou. Sentiu a corrente de ar pressionar o kimono contra suas costas. Um pequeno empurrão e longe, bem no fundo do sótão, escuro. Ela viu o bruxoleio de uma minúscula luz. Seguiu em direção à luz, seu castiçal brilhando sobre as máscaras do teatro no que a observavam e a fileira de marionetes pendentes que gesticulavam no deslocamento de ar de sua passagem. Passou pelos cestos de vime e pelos baús etiquetados de sua vida com Robert, chegando por fim ao altar da família e à armadura onde velas ardiam. Um objeto escuro estava no altar diante da armadura. Ela viu a silhueta contra as velas. Pousou seu castiçal num caixote perto do altar e olhou firmemente para a cabeça de Paul Açougueiro, colocada num vaso raso de flores suíba. A face de Paul está limpa e pálida. Os lábios estão intactos, mas faltam as bochechas e um pouco de sangue escorre de sua boca, onde se empoça no vaso como água debaixo de um arranjo floral. Uma etiqueta pregada no cabelo de Paul. Na etiqueta lê-se em calcografia: Mamond, Carnes Nobres. A cabeça de Paul está de frente para a armadura, os olhos voltados acima para a máscara do samurai. Leite Murasaki voltou seu rosto para cima e falou em japonês. Boa noite, honrado ancestral. Por favor, perdoe-me por este buquê inadequado. Com todo respeito, não é o tipo de auxílio que eu tinha em mente. Automaticamente, ela catou do chão uma flor já murcha presa a uma fita e a colocou na manga de seu kimono, os olhos se movendo o tempo todo. A espada longa estava em seu lugar, bem como o machado de guerra. Mas faltava a espada curta. Ela recuou um passo, foi até a janela da água furtada e abriu-a. Inspirou fundo. A pulsação soava em seus ouvidos. A brisa agitava seu kimono e as velas. Um suave chacoalhar atrás dos figurinos no. Uma das máscaras tinha olhos dentro dela, observando-a. Ela disse em japonês. Boa noite, Hannibal. Da escuridão veio uma resposta em japonês. Boa noite, minha senhora. Podemos continuar em inglês, Hannibal? Há assuntos que prefiro manter resguardados do meu ancestral. Como queira, senhora. Seja como for, já esgotei meu japonês. Ele veio para a luz então, carregando a espada curta e um pano de limpeza. Ela foi na direção dele. A espada longa estava em sua prateleira, diante da armadura. Poderia alcançá-la se fosse necessário. Eu poderia ter usado a faca de açougueiro, disse Hannibal. Mas usei a espada de Masamune Dono, porque parecia mais adequada. Espero que não se importe. Nenhuma lasca na lâmina, garanto-lhe. O açougueiro era mole como manteiga. Receio por você. Por favor, não fique preocupada. Eu me livrarei disso. Não precisava fazer isso por mim. Fiz por mim mesmo, por causa do valor de sua pessoa, Lady Murasaki. Nenhum ônus sobre a senhora, afinal. Acho que Masamune Dono permitiu o uso de sua espada. De fato, é um instrumento impressionante. Hannibal devolveu a espada curta à sua bainha e, com um gesto respeitoso para a armadura, recolocou-a na prateleira. A senhora está tremendo, disse ele. Está em perfeito domínio de si mesma e ainda assim treme como um passarinho. Eu não teria me aproximado da senhora sem flores. Eu a amo, Leite Murasaki. Abaixo, do lado de fora do pátio, o grito em duas notas de uma sirene de carro policial francês soou apenas uma vez. A Mastin despertou e começou a latir. Leite Murasaki se apressou para Hannibal, tomando as mãos dele nas suas, segurando-as junto ao rosto. Beijou-lhe a testa e então um intenso sussurro em sua voz. Depressa, lave bem suas mãos. Shio tem limões nos seus aposentos. Bem lá embaixo, na porta, a Aldrava ribombou. Parte 24. Leite Murasaki deixou o inspetor Pupio, esperando durante 100 batimentos do seu coração antes de aparecer na escada. Ele estava parado com seu assistente no centro do vestíbulo, de pé direito alto, e olhou acima para ela no patamar. Ela o via alerta e imóvel, como uma bela aranha espreita diante dos mantéis cheios de teias das janelas, e além das janelas era a noite sem fim. O fôlego de Pupil veio um tanto agudamente à visão de Leite Murasaki. O som foi amplificado na abóbada do vestíbulo, e ela estava ouvindo. Sua descida parecia um movimento sem nenhum incremento de passos. Suas mãos estavam dentro das mangas. Serge, os olhos injetados, anunciou. Leite Murasaki, estes cavaleiros são da polícia. Boa noite. Boa noite, madame. Lamento incomodá-la tão tarde, mas preciso fazer perguntas ao seu... sobrinho? Sobrinho. Posso ver suas credenciais? A mão dela saiu da manga lentamente. Leu todo o texto nas credenciais e examinou a fotografia. Inspetor Pupil? Pupil, madame. Usa a legião de honra na fotografia, inspetor? Sim, madame. Obrigada por ter vindo pessoalmente. Uma fragrância fresca e lânguida envolveu Pupil enquanto ela lhe devolvia a identidade. Ela observou o rosto dele ao chegar e via agora uma mudança momentânea em suas narinas e nas suas pupilas dos olhos. Madame Murasaki Shikibu. Madame é a Condessa Lecter, geralmente tratada por seu título japonês como Lady Murasaki. Disse Serge, uma ousadia para ele ao falar com um policial. Leite Murasaki, eu gostaria de falar com a senhora em particular, e depois com seu sobrinho separado. Com todo o devido respeito à sua função, receio que não seja possível, inspetor. Disse Leite Murasaki. Oh, madame, é inteiramente possível. Replicou o inspetor Pupil. O senhor é bem-vindo aqui em nossa casa, e inteiramente bem-vindo para falar com nós dois juntos. Hannibal falou das escadas. Boa noite, inspetor. Ele voltou-se para Hannibal. Meu jovem, quero que venha comigo. Certamente, inspetor. Leite Murasaki disse para Serge. Poderia pegar meu xale? Não será necessário, madame. Disse Pupil. A senhora não irá. Eu a entrevistarei amanhã. E não farei mal a seu sobrinho. Está tudo bem, senhora. Disse Hannibal. Dentro de suas mangas, o aperto de Leite Murasaki nos seus pulsos relaxou um pouco em alívio. Parte 25. A sala de embalsamento era escura e silenciosa, exceto pelo lento gotejar de uma bica. Um inspetor estava de pé à porta com Hannibal, pingos de chuva em seus ombros e sapatos. Mormont estava lá. Hannibal podia farejá-lo. Ele esperou Pupil acender a luz, interessado para ver o que o policial consideraria um intervalo dramático. Acha que reconheceria Paul Mormont se o visse de novo? Darei o melhor de mim, inspetor. Pupil acendeu a luz. O agente funerário havia removido as roupas de Mormont e as colocado em sacolas de papel conforme instruído. Ele havia fechado o abdômen com uma sutura grosseira sobre um pedaço de capa de chuva impermeável e colocado uma toalha sobre o pescoço cortado. Lembra-se da tatuagem do açougueiro? Hannibal andou em volta do corpo. Sim. Eu não tinha lido isto. O garoto olhou para o inspetor Pupil por sobre o corpo. Ele viu nos olhos do inspetor um forte traço de inteligência. O que diz? Perguntou o inspetor. Aqui está o meu, onde está o seu? Talvez devesse dizer, aqui está o seu, onde está a minha? Aqui está o seu primeiro assassinato. Onde está a minha cabeça? O que você acha? Acho que provavelmente é indigno do senhor. Eu assim esperaria. O senhor espera que os ferimentos dele sangrem em minha presença? O que disse esse açougueiro que o deixou tão louco? Não me deixou louco, inspetor. Sua boca ofendia qualquer um que a ouvisse, inclusive a mim. Ele era um grosseirão. O que disse ele, Hannibal? Ele perguntou se era verdade que as xoxotas japonesas eram enviesadas. Ei, japonesa. Foi como se dirigiu a ela. Enviesadas? O inspetor Pupil tracejou a linha de pontos através do abdômen de Paul Mormont, quase tocando a pele. Enviesado desse jeito? O inspetor examinou o rosto de Hannibal procurando alguma coisa. Nada encontrou, portanto fez outra pergunta. Como se sente ao vê-lo morto? Hannibal olhou debaixo da toalha que cobria o pescoço. Indiferente, disse. O polígrafo instalado na delegacia era o primeiro que os policiais da aldeia tinham visto, e havia uma considerável curiosidade sobre ele. O operador, que viera de Paris com o inspetor Pupil, fez diversos ajustes, alguns puramente teatrais, enquanto os tubos aqueciam e o isolamento adicionava um cheiro de algodão queimado à atmosfera de suor e cigarros. Depois, o inspetor, vendo Hannibal observando a máquina, fez com que todos deixassem a sala, só ficando ele, Hannibal e o operador, que ligou o instrumento no garoto. Diga-me seu nome. Disse o operador. Hannibal Lecter. A voz do garoto estava enferrujada. Qual a sua idade? 13 anos. As agulhas de tinta corriam suavemente sobre o papel do polígrafo. Há quanto tempo reside na França? 6 meses. Conheci o açougueiro Paul Mormont? Nunca fomos apresentados. As agulhas não tremiam. Mas sabia quem ele era? Sim. Teve uma altercação, ou seja, uma briga, com Paul Mormont na feira livre de quinta-feira? Sim. Frequenta a escola? Sim. A escola exige uniforme? Não. Teve algum sentimento de culpa pela morte de Paul Mormont? Sentimento de culpa? Limite suas respostas a sim e não. Não. Os altos e baixos nas linhas de tinta eram constantes. Nenhum aumento na pressão sanguínea, nenhuma elevação nos batimentos cardíacos, respiração constante e calma. Você sabe que o açougueiro está morto? Sim. O operador pareceu fazer diversos ajustes nos botões da máquina. Você estudou matemática? Sim. Estudou geografia? Sim. Você matou Paul Mormont? Não. Nenhum tremor diferente nas linhas pintadas. O operador tirou seus óculos, um sinal para o inspetor Pupil de que o exame estava terminado. O notório ladrão de Orleans, com um extenso prontuário policial, substituiu Hannibal na cadeia. O ladrão esperou enquanto o inspetor e o operador do polígrafo conferenciavam no corredor. Pupil examinou a fita de papel. Tudo em branco. O garoto não reage a nada, disse o operador. Ele é um órfão de guerra entorpecido ou tem uma quantidade monstruosa de autocontrole? Monstruosa, repetiu Pupil. Você quer interrogar o ladrão primeiro? Ele não me interessa. Mas quero testá-lo. E quero botá-lo algumas vezes diante do garoto. Está me entendendo? Na descida da ladeira que levava à aldeia, uma motocicleta encostou com suas luzes apagadas, o motor desligado. O piloto usava macacão e capacete pretos. Silenciosamente, a moto contornou uma esquina no lado mais distante da praça deserta. Desapareceu brevemente atrás de um carro dos Correios estacionado diante da agência, e seguiu em frente, com o piloto empurrando-a com esforço, sem dar partida no motor antes da descida para fora da aldeia. O inspetor Pupil e Hannibal sentavam-se no gabinete do chefe de polícia. Pupil leu o rótulo na garrafa de Clans of Lat, do chefe, e pensou em tomar uma dose. Então ele pôs na mesa o rolo de fita do polígrafo e empurrou com o dedo. Os picos pareciam-lhe como os contrafortes de uma montanha obscurecida por uma nuvem. Você matou o açougueiro, Hannibal? Posso lhe fazer uma pergunta? Sim. É uma longa distância desde Paris. O senhor é especialista em mortes de açougueiros? Minha especialidade são crimes de guerra. E Paul Mormont era suspeito de vários. Crimes de guerra não terminam com a guerra, Hannibal. Popiel fez uma pausa para ler o anúncio em cada face do cinzeiro. Talvez eu entenda sua situação melhor do que você pensa. Qual é a minha situação, inspetor? Você ficou órfão na guerra. Viveu numa instituição, trancado dentro de si mesmo, sua família morta. E por fim, sua linda madrasta compensou tudo isso. Querendo ganhar intimidade, Pupil pôs sua mão no ombro de Hannibal. O aroma próprio dela abafa a fragrância do campo. E então o açougueiro a ofende. Se você o matou, eu poderia compreender. Conte-me. Juntos poderíamos explicar ao magistrado. Hannibal recuou na sua cadeira, fugindo ao toque de Pupil. O aroma próprio dela abafa a fragrância do campo? Posso perguntar se é um poeta, inspetor? Você matou o açougueiro? Paul Mormont matou a si mesmo. Ele morreu de estupidez e grosseria. O inspetor Pupil tinha considerável experiência e conhecimento do pavoroso, e esta era a voz que Pupil tinha ouvido. Possuía um timbre levemente diferente e, surpreendentemente, vinha do corpo de um garoto. Este comprimento de onda específico ele não tinha ouvido antes, mas o reconheceu como o outro. Tinha passado algum tempo desde que sentira a emoção da caçada, a qualidade preêncil do cérebro oposto. Sentia isso no couro cabeludo e nos antebraços. Ele vivia para isso. Parte dele desejava que o ladrão tivesse matado o açougueiro. Outra parte considerava quão solitária e carente de companhia Lady Murasaki ficaria com um garoto internado numa instituição. O açougueiro estava pescando. Ele tinha sangue e escamas na faca, mas não tinha nenhum peixe. O cozinheiro diz que você trouxe um peixe excelente para o jantar. Como conseguiu o peixe? Pescando, inspetor. Mantemos uma linha com iscas na água atrás da casa de barcos. Eu lhe mostrarei se quiser, inspetor. O senhor optou por crimes de guerra? Sim. Por ter perdido sua família na guerra? Sim. Posso perguntar como? Alguns em combate. Outros foram embarcados para o leste. Capturou quem fez isso? Não. Mas eram colaboradores de Vichy? Homens como o açougueiro? Sim. Podemos ser totalmente honestos um com o outro? Perfeitamente. Lamenta ver Paul Mormont morto? No lado mais distante da praça, o barbeiro da aldeia, Rubin, saiu de uma rua lateral frondosa para o passeio noturno com seu pequeno terrier. Rubin, após conversar com os fregueses o dia inteiro, continuava a conversar à noite com seu cachorro. Ele puxou o cachorro para fora do gramado em frente aos correios. Você deveria ter feito suas necessidades no gramado de Philip, onde ninguém estava olhando, disse Rubin. Agora corre o risco de ser multado. Como você não tem dinheiro, quem vai pagar sou eu. Em frente ao prédio dos Correios havia uma caixa postal sobre um poste. O cachorro forcejou em direção ao poste e levantou a perna. Vendo um rosto acima da caixa postal, Rubin disse: Boa noite, monsieur. E para o cachorro: Cuidado para não mijar nas pernas deste senhor. O cachorro gemeu. Então Rubin notou que não havia pernas do outro lado do poste. A motocicleta ganhou velocidade ao longo da estrada pavimentada, quase excedendo o facho de luz opaca de seu farol. Uma vez, quando um carro se aproximou do outro lado, o piloto se ocultou entre as árvores da beira da estrada até que as lanternas traseiras do carro sumissem de vista. No escuro galpão de estocagem do castelo, o farol da moto foi apagado. O motor tic-taqueando enquanto esfriava. Leite Murasaki retirou o capacete preto e ajeitou o cabelo com a mão. Os fachos das lanternas da polícia convergiram para a cabeça de Paul Momond, em cima da caixa postal. A palavra Bosch estava pintada em sua testa. Boêmios e trabalhadores noturnos se reuniram para ver. O inspetor Pupil trouxe Hannibal para perto e olhou para ele à luz que reluzia do rosto do homem morto. Ele não detectou qualquer mudança na expressão do garoto. A Resistance matou Momond, afinal. Disse o barbeiro e explicou a todos como o havia encontrado, cuidadosamente omitindo as transgressões do seu cachorro. Alguns da multidão achavam que uma criança como Hannibal não deveria estar vendo aquilo. Uma mulher idosa, uma enfermeira noturna, voltando para casa, disse isso em voz alta. Pupil mandou-o para casa num carro da polícia. Hannibal chegou ao castelo na Aurora Rosea e colheu algumas flores antes de entrar, ordenando-as por altura em seu punho. O poema para acompanhá-las veio-lhe quando estava cortando os caules de modo nivelado. Encontrou o pincel de Leite Murasaki, ainda molhado no estúdio, e usou-o para escrever. A garça noturna revelada, pela ascensão da lua da colheita. O que é mais adorável? Hannibal dormiu facilmente mais tarde naquele dia. Sonhou com Misha no verão, antes da guerra. Babá colocou a banheira dela no jardim do pavilhão de caça, deixando que o sol aquecesse a água, e as borboletas do repolho voejavam ao redor de Misha na água. Ele colheu uma berinjela para a menina, que abraçou o legume púrpura aquecido pelo sol. Quando acordou, havia um bilhete debaixo da porta juntamente com um broto de glicínia. O bilhete dizia: alguém escolheria a garça, se cercado por sapos.